3246. Porque economizar na sua obra já virou tradição. Rufino, aqui você constrói. Aqui você constrói. O feijão mais gostoso que você conhece é o feijão Donana. Em total qualidade é o mais saboroso. É o feijão Donana. Sempre no almoço e no seu jantar tem que ter feijão Donana. É o que rende muito mais. É o mais gostoso, é feijão Donana. Distribuidor exclusivo dos produtos Donana, Cerealista Diamantina. Fica na Avenida Flaviano Guimarães. Televendas 75-3251-3155. Diamantina FM, a rádio que todo mundo ouve. Diamantina. Chegou em Taberaba a Faculdade Uniasselvi. Na Uniasselvi você conta com o apoio de um tutor em sala. Nada de aulas via satélite. Tem pedagogia, educação física, administração e vários outros cursos de graduação e pós, todos autorizados pelo MEC. Inscreva-se e garanta sua bolsa de 50% para o primeiro ano do curso. São apenas 150 bolsas e mensalidades a partir de R$159. Construa sua própria história com a Uniasselvi 3251-1223. Praça Josenildo Miguel de Brito, 503, Itaberaba. Promoção da semana sem igual, tá barato. É no Asa Branca. Feijão carioca Donana, 2,85 quilo. Açúcar cristal, 1,59 o quilo. Licor caseiro, 6,95. Ovos branco placa com 30, 8,90. Fiquem ligados que a nova promoção São João Show de Bola já está lançada. A cada R$100 em compras, você ganha o cupom para concorrer a 4 TVs 32 polegadas que serão sorteados nos dias 9, 16, 25 e 30 de junho. Uma TV a cada sorteio. Clínica Amo Saúde, assistência médica em otorrinolaringologia. Além de contar com a otorrinolaringologista doutora Milena Magalhães, especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta, a Clínica Amo Saúde dispõe de outras especialidades como fonoaudiologia, psicologia, pediatria, cardiologia, neurologia, dermatologia, psiquiatria, clínico geral e nutricionista. Clínica Amo Saúde, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 261, telefone 3251-2160. Senta. Una mirada te delata.